merece. E vai mexer com os corações apaixonados mais uma vez aí. Sem querer, querendo, eu te liguei. Discou sozinho. Meu celular tá com problema no display. Uma hora dessas, sinal de school. Mas já que me atendeu, então me escuta. Se passar de um minuto, pode desligar. Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso. Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou. Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso. Eu tô com saudade da gente fazendo amor. Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso. Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou. Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso. Pra mexer com os corações apaixonados. Sem querer, querendo, eu te liguei. Discou sozinho. Meu celular tá com problema no display. Uma hora dessa pro sinal, desculpa. Mas já que me atendeu, então me escuta. Se passar de um minuto, pode desligar. Valeu, valeu, valeu!